Quando os muros foram erguidos e as portas foram levantadas, nas vozes dos cantores ouvi o povo em suas jornadas. Oh, cidade amada, teus filhos voltaram do cativeiro, libertados, de esperança renovados. Jerusalém, terra de promessas, teu povo se ergue em louvor. Com fé no Senhor nós marchamos e em ti encontramos. Guiaram o povo unido rumo à verdadeira liberdade. As casas erguem-se novamente e a cidade se enche de vida. Em cada coração pulsante a esperança. Na dor e na alegria, a sua luz nos atrai. E quando a cidade clamar, com um só coração vamos cantar. A vitória já é nossa em Cristo. Encontramos amor.